correr. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Raio pro meu corpo, sinto a lava escorrer. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Unhas cravadas em cãs e latejo, roupas jogadas no chão, pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba presa, você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ah, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Jogadas no chão, pernas abertas te prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba presa, você vai gemer.